Procure seu espaço, faça a sua parte. Seu fim é previsível, você mesmo sabe. Na minha quebra, a montanha russa do crime, aonde o pó impera. Calcule seu espaço, faça a sua parte. Seu fim é previsível, você mesmo sabe. Na minha quebra, a montanha russa do crime, aonde o pó impera. Está faltando consciência, eu não entendo porquê. Pessoas não dão valor às suas próprias vidas. Se tem o poder nas mãos, querem passar por cima de irmãos. Mas um dia a casa cai, como um dia você me ripou. Um dia eu vou te encontrar, botar as cartas na mesa e vamos ver no que vai dar. Você se lembra daquele ditado? Um dia as pedras vão se encontrar. E desse jogo eu quero a vitória. Primeiro tempo, o jogo começa exatamente agora. O programa da vida é agir certo ou tô errado? Não. Brincar com a vida sem explicação. Estou cansado de ficar parado. Minha cabeça pode ser servida em um prato e ao meu lado. Falso chegar sorrindo e comemorando os fatos. Comemorando os fatos. Calcule seu espaço, faça a sua parte. Seu fim é previsível, você mesmo sabe. Na minha quebra, a montanha russa do crime, aonde o pó impera. Calcule seu espaço, faça a sua parte. Seu fim é previsível, você mesmo sabe. Na minha quebra, a montanha russa do crime, aonde o pó impera. O crime é uma coisa inexplicável. Vejo na ardência dos meus sentidos como um claro painel dentro da minha alma. Eu tento refletir, não tenho calma. Aonde está a paz? Aonde estão os meus amigos? Aonde estão? Sempre sem direção. Não calcule o errado, calcule o certo. Pra que a pressa? A pressa sempre foi a inimiga da perfeição. Estou vendo muitos apressadinhos irem pro caixão. Meninos novos com oitão na mão, pensando que a amiga iria os proteger, mas a morte chegou, não tinha pra onde correr. Eu sei que um dia todos nós vamos morrer, mas é melhor não vacilar. A morte pode vir precocemente e você morrer antes do dia chegar, antes de um ratatatá. Calcule seu espaço, faça a sua parte. Seu fim é previsível, você mesmo sabe. Na minha quebra, a montanha russa do crime, aonde o pó impera. Calcule seu espaço, faça a sua parte. Seu fim é previsível, você mesmo sabe. Na minha quebra, a montanha russa do crime, aonde o pó impera. Se passaram vários anos, dos 3 aos 16 o primeiro homicídio é por engano, parece até fantasia, uma história contada em quadrinhos. Sou o que penso que sou, meus erros, meus pecados são coisas do passado. Estou na escuta, mente ligada, antenas ligadas, desespero que nada, a hora passa, tambor carregado. Puxo o dedo, se deu sorte vai viver algum tempo, se não deu foi embora cedo. Mas uma mãe que vive do desespero vai pra igreja agora com medo, reza pedir para Deus, para o seu filho voltar. Procedimento comum, depois de um ratatata. Segundo procedimento, ninguém tem medo de assentar o dedo. Saí dali, estou aqui, à procura de um lugar que não me traga medo. Que não me traga medo. Calcule seu espaço, faça a sua parte. Seu fim é previsível, você mesmo sabe. Na minha quebra, a montanha russa do crime, aonde o pó impera. Calcule seu espaço, faça a sua parte. Seu fim é previsível, você mesmo sabe. Na minha quebra, a montanha russa do crime, aonde o pó impera.